Panorama Agrícola para 15 de julho de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é terça-feira de lua cheia, 15 de julho de 2014, e este é o Panorama Agrícola. Um abraço para você do Mauro Moirer e do Eduardo Maier, que fazem o Panorama Agrícola desta terça-feira. O ditado do programa é: amanhã será sempre mais corrido do que hoje, então basta a cada dia a sua ansiedade. Confira alguns dos destaques do Panorama Agrícola desta terça. Criação de terneiras, confira na dica. Seminário discute em Lages o melhor da pecuária catarinense. Será amanhã no Parque Conta Dinheiro. Preste atenção na entrevista de hoje sobre a Agrotec Pomerode, tecnologia para o pequeno produtor. Mostra de equipamentos e feira de negócios, dias 1º e 2 de agosto. Ligue e participe do Panorama Agrícola, 48-3665-5359, ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Confira este e outros programas na internet, no site da EPAGRE, no site do Governo do Estado e na rádio online da Assembleia Legislativa. Dica do dia. Criação racional de terneiras e novilhas começa no controle do desenvolvimento e no manejo até o parto. O produtor deve ter instalações para a criação, para o manejo da terneira ao nascer e cuidar do aleitamento e do fornecimento de ração e feno. É hora das notícias. Amanhã, quarta-feira, dia 16 de julho, acontece no Parque de Exposições do Conta Dinheiro em Lages o segundo seminário da pecuária da Serra Catarinense, manejo integrado da propriedade para uma pecuária rentável. A promoção é da EPAGRE, da Associação Rural de Lages, da FAPESC, do Senar, da FAESC, da Embrapa Pecuária e Sul e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura e da Pesca de Santa Catarina. Esse seminário da pecuária da Serra Catarinense terá uma palestra inicial às 9h30 da manhã, nesta quarta-feira amanhã, com Cassiano Eduardo Pinto, da Estação Experimental de Lages, que vai falar sobre o potencial da pecuária de corte para o desenvolvimento regional. Também carne de qualidade com Aliança Campo das Tropas. A palestrante será a médica veterinária Caroline Ramos Ribeiro, da Associação Rural de Lages. E na sequência, nesta quarta-feira, 16 de julho, no Parque Conta Dinheiro, palestra sobre investimento em tecnologia e conhecimento para a pecuária, programa ABC e programa Pronaf Juro Zero, com o engenheiro agrônomo Newton Borges da Costa Júnior, da Gerência Regional da EPAGRE de Lages. Também outra palestra que ocorre nesta quarta é com o professor Aino Ávila Jacques, produtor rural e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o tema Otimizando o Potencial de Produção das Pastagens Naturais da Serra, uma história de 50 anos. Na parte da tarde desta quarta-feira, em Lages, acontece a palestra Manejo de Pastagens em Sistemas Integrados para a rentabilidade da pecuária de corte, com o zootecnista Davi Teixeira dos Santos, do Serviço de Inteligência no Agronegócio. E a palestra de encerramento é com o médico veterinário Fabiano Carminati Zago, da Estação Experimental da EPAGRE de Lages, que vai falar sobre manejo reprodutivo do rebanho de cria com foco em resultados. Tudo isso nesta quarta-feira, 16 de julho, no Parque de Exposições do Conta Dinheiro em Lages, segundo o Seminário da Pecuária da Serra Catarinense, manejo integrado da propriedade para uma pecuária rentável. Confira a entrevista de hoje. O Panorama Agrícola volta a falar sobre a segunda Agrotec Pomerode, que ocorre nos dias 1 e 2 de agosto, no centro de Pomerode, uma feira de tecnologia para o pequeno produtor. Entrevistamos agora a Roberta Ramos, extensionista da IPAGRE em Pomerode. Confirmada a feira, então, para 1 e 2 de agosto, uma sexta e um sábado, é isso, Roberta? Confirmadíssimo. Sexta e sábado, 1 e 2 de agosto, lá em Pomerode, a gente vai realizar, então, a segunda edição da Agrotec, que é uma feira de máquinas, equipamentos e tecnologias voltadas para a agricultura de pequena escala, para a agricultura familiar, para esse nosso cenário aqui de Santa Catarina, né? Bem, o pequeno agricultor, a família do pequeno agricultor que está nos ouvindo, deve fazer como para se inscrever? É necessária uma inscrição? É gratuito o evento? Como é que funciona? O evento ele é aberto à visitação. A gente tem, né, paralela a mostra de equipamentos com 30 empresas já confirmadas. E também a gente tem uma programação técnica com seminários e minicursos. Para o seminário, a gente solicita que o produtor interessado vá na IPAGRE do seu município e faça a inscrição no nosso sistema para a gente ter como atender melhor essas pessoas, né? Para as outras programações, palestra e minicurso, não é necessário. A pessoa pode chegar lá, tudo é gratuito, ela pode chegar lá, se apresentar e participar sem problemas. Onde será o evento em Pomerode, Roberto? Vai ser no pavilhão da Festa Pomerana, no centro da cidade, bem fácil acesso, todo mundo no município conhece, bem tradicional. E dia 1º de agosto, uma sexta-feira, começa em que horário? A visitação à feira começa a partir das 9 horas e no período da tarde, a partir das 13h30, então a gente vai ter o seminário sobre aquele programa de redução de agrotóxicos. Para as hortaliças, é isso? Isso, é específico voltado para as hortaliças, mas se aplica a outras culturas também, porque isso é uma temática assim, que ela permeia todas as culturas, né? Correto. No sábado, Roberta, a feira continua aberta ao público? Sim, a gente tem essa programação técnica ali, mas as pessoas que tiverem interesse durante esse horário também poderão visitar a feira até as 18 horas. Quem for a Pomerode pode esperar ver o quê? A pessoa vai poder fazer negócios, conhecer equipamentos novos, né, tecnologias mais aplicadas a pequena escala, insumos também diferenciados na área de controle biológico, insumos orgânicos, porque justamente tem essa proposta de apresentar tecnologias como alternativas ao uso de agrotóxico, né? Bem, a única feira, a única mostra em Santa Catarina desse porte, desse nível para o pequeno produtor. Com esse perfil, sim. Com esse foco, com esse perfil, né? Uhum. Então, o agricultor não deve perder essa oportunidade. Dias 1º e 2 de agosto, segunda Agrotec Pomerode, no pavilhão da Festa Pomerana, bem no centro de Pomerode, uma oportunidade ímpar para você, agricultor familiar, ver novidades em termos de tecnologia para o pequeno produtor, também para o empreendedor rural. É isso, Roberta? É isso. A gente fica aguardando ali, né, a participação de todo mundo. Pomerode espera de braços abertos. É uma cidade também muito, muito atrativa. Além da festa, Pomerode oferece outras oportunidades. Então, o pessoal que já venha já na sexta-feira para ficar até domingo e curtir a cidade lá com a gente. Correto. Conversamos com Roberta Ramos, extensionista da IPAGRE em Pomerode, sobre a segunda Agrotec Pomerode, dias 1º e 2 de agosto. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade. Tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola. Programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.